Continuo a ouvir Ouro e Platina. Go down on Echo Beach. Está a ouvir Ouro e Platina. Let's go round the